Amor. Capítulo 10. Retribuição eterna, uma doutrina bíblica. Creio na retribuição eterna. Os que continuam impenitentes até o fim de sua vida terrena serão banidos para sempre da presença de Deus. E essa verdade é ensinada nas Escrituras, de forma tão clara quanto a queda do homem e a ressurreição dos mortos. A Bíblia é uma unidade orgânica, uma com ela mesma totalmente, e deve ser recebida em todo ou rejeitada. Não me atrevo a selecionar as partes nas quais quero acreditar e excluir as que me perturbam ou me ofendem. Seria o mesmo que estabelecer a minha razão falível como um critério contra o qual julgo a revelação infalível, o que em si é insensatez. Embora seja verdade, eu estou diante da Bíblia para ser julgado, não a Bíblia diante de mim. Embora seja verdade que sou moralmente obrigado a aceitar as Sagradas Escrituras e, pela luz que elas oferecem, preparar-me para que as Sagradas Escrituras possam me aceitar, pelo fato de ser um pensador sério e responsável, devo admitir que, às vezes, é difícil saber com precisão o que as Escrituras ensinam a respeito de determinado assunto. Quando sabemos, devemos aceitar e crer. Enquanto não sabemos, podemos manter a integridade moral somente se admitirmos nossa ignorância. E essa ignorância em si obriga-nos a buscar a palavra em reverência piedosa, até que a luz brilhe e as dúvidas sejam esclarecidas. A doutrina da retribuição eterna tem sido mantida e ensinada por uma esmagadora maioria de cristãos desde o tempo dos apóstolos. Quase todos, se não todos, os pais da Igreja e os grandes doutores e homens piedosos ao longo dos séculos acreditavam que a Bíblia ensina que o impenitente irrecuperável será lançado no inferno do qual não há saída, sem oportunidade posterior de arrepender-se e de receber a misericórdia de Deus e os benefícios da expiação de Cristo. Eles acreditavam, como acredita a grande maioria dos cristãos de hoje que amam a Bíblia, que a personalidade do impenitente é perpetuada além do momento da morte física e que o homem tem de enfrentar uma severa prestação de contas dos atos que cometeu na terra e ouvir a sentença condenatória pronunciada contra ele. Tenho ouvido argumentos contra esse modo de pensar e reconheço a força deles. Embora meu coração humano possa acolher com alegria qualquer raio de esperança para os perdidos, por mais tênue que seja, as Escrituras são muito claras ao dizer que essa esperança não existe. Frederick Dable Forward, ilustre reitor de Canterbury, suplicava com grande sinceridade moral e enorme eloquência pelo que ele chamava de esperança eterna para todos os homens. E como um advogado de defesa, esforçava-se para encontrar entre as obras dos pais latinos algumas citações que sustentassem essa esperança. Contudo, o peso da evidência do lado da crença tradicional é grande demais. Só pode haver uma conclusão. A Bíblia ensina a doutrina da retribuição eterna e todo homem sereno e sensato aceita a doutrina. Ou se a rejeita, rejeita também a Bíblia. O homem que não acredita no inferno deve renunciar ao seu direito de acreditar no céu. Para manter todo o testemunho cristão em equilíbrio, devemos ensinar o que a Bíblia ensina sobre o futuro do impenitente, mas devemos vigiar o nosso coração para que, sem saber, aceitemos inconscientemente a ideia do inferno como uma vingança contra os que não creem como nós cremos. Da mesma forma que a excomunhão e o purgatório servem para manter os católicos romanos fiéis na linha, é totalmente possível usar o medo do inferno para fazer as pessoas cederem ao pastor ou evangelista ditatorial que tenta cumprir sua cota de convertidos em uma noite. A ideia a respeito do inferno encontrada nas Escrituras é tão temível que o primeiro impulso de um coração amoroso é o de desejar que não seja assim. Mas a piedade humana é uma emoção bela e ao mesmo tempo perigosa. Se não for submetida à crítica severa do julgamento moral, pode levar-nos, e quase sempre nos leva, a expressar compaixão pelo assassino, não pelo morto e por sua viúva e filhos. A compaixão ímpia comove as mulheres idealistas a ponto de enviarem flores ao criminoso que aguarda a execução da sentença, ao passo que a criança inocente que ele estuprou e mutilou dificilmente recebe uma rápida expressão de piedade. Da mesma forma, a compaixão desinformada e insensata tende a posicionar-se ao lado dos ímpios e rebeldes e contra o Deus Altíssimo, cujo nome é santo. O fato dele ter dado vida e inteligência aos homens, de ter sido paciente com eles quando desobedeceram às suas leis, quando mataram seu filho unigênito e zombaram de seu amor em seus últimos momentos de vida, é completamente esquecido. Esses homens usam o dom do livre-arbítrio para rejeitar Deus, escolhem a iniquidade e, com os olhos arregalados, esforçam-se com persistência para se preparar para o inferno. Isso parece não ter importância para algumas pessoas. Na confusão da emoção descontrolada, eles passam afoitamente para o lado dos inimigos de Deus. Isso é incredulidade mascarada de compaixão. O grito contra a ideia de retribuição moral revela vários equívocos profundos relacionados com a santidade de Deus, a natureza do homem, a gravidade do pecado e a incrível maravilha do amor de Deus expresso na redenção. Quem entende isso, mesmo que imperfeitamente, posiciona-se ao lado de Deus para sempre. E seja o que for que Deus faça, clamará com a voz vinda do altar: "Sim, Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos." Apocalipse 16, verso 7. Talvez a palavra de Moody sobre esse assunto seja tão sábia quanto qualquer outra já proferida. Ele disse: "Ninguém deve pregar sobre o inferno, a menos que esteja com lágrimas nos olhos."